se tem aqui. Eu tô passando é as ideias cru. Lembrar de Deus está aqui comigo. Eu estou sendo o pão que o diabo amassou. Decepção, contradição, desrespeito dos ladrão. Ninguém me ajuda não. É os contramão dos pavilhão. Hoje eu tenho saudade dos parceiros, os amizade. Aqui tá feio, é só desgosto. É o pulso, é 018. Eu aprendi que quando morre fica cedo. Com bolão de manhã cedo. Desaceito, viram poda, tá foda. Eu me pergunto no peão, será que os monstrão tá proibido? Tá sabendo que a máquina impressora, ela tá crescendo. Não entendo tudo que eu tô vivendo. O sofrimento, o veneno das penitas do estado de São Paulo. Tô ligado, amado. Papo de mais de 30 no barraco do 33. Primeira vez que eu vim e já tô mais de 80 meses. Até inglês e japonês eu trompei. Sou nego, lê o português discreto, passando papo reto. A opressão ela começa quando a algema ela aperta. O seu pulso é imundo, os corró, o peito chega, dá um nó, tem dó. Eu já lembro na minha avó. Eu tô ouvindo a impressora, parece metralhadora. Fico na brisa, tô em quadro, campé com cara de viado. Foi dia de assar, eu tô chapado. Tava estruturado, tudo armado, com beck bolado no meu carro. Foi descolar que eu tava procurado. Injustiçados, farda preta, meteu a caneta. Não treme, é os Fred, Polícia Federal. Não é igual aqueles que ficam atrás de linha com cerol. A vida opressora tá crescendo. O que é um perto, o outro eu tô velho. Máquina opressora tá crescendo. Eu chego lá no verde e essa luta eu vou ganhar, eu vou ganhar.